Oh meu Deus, se eu soubesse quem ela era, juro que jamais faria esta união. Bonita mulher, mas de gênio, uma fera. Depois da briga eu fiquei nesta condição. Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados. Dos nossos móveis ela fez uma fogueira. Meu rosto até hoje está todo arranhado. Envergonhado, jamais voltei em Mangueira. Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal. Eu me apaixonei e com ela casei, este foi o meu mal. Briga permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim. Se eu voltar em Mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim. Ai meu Deus, se eu soubesse quem ela era, juro que jamais faria esta união. Bonita mulher, mas de gênio é uma fera. Depois da briga eu fiquei nesta condição. Os ternos melhores que eu tinha estão rasgados. Dos nossos móveis ela fez uma fogueira. Meu rosto até hoje está todo arranhado. Envergonhado, jamais voltei em Mangueira. Todo mundo dizia que Ana Maria era muito legal. Eu me apaixonei e com ela casei, esse foi o meu mal. Briga permanente, um ciúme doente, nunca vi coisa assim. Se eu voltar em Mangueira, sei que a turma inteira vai zombar de mim. Que fim! Tá vendo meu sufoco, malandro? É mole o que mais? Valeu, meu sargento. Ai meu Deus, se eu soubesse quem ela era.